Capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes, da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dize-lhes, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dois cordeiros de um ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a décima parte de um efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a quarta parte de um rim de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a quarta parte de um rim, para um cordeiro, no santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecerás dois cordeiros de um ano, sem defeito, e duas décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo, e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao Senhor, dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano, sem defeito. E três décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um novilho, e duas décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um carneiro. E uma décima de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos, para um cordeiro, holocausto é, de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, sete dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, dois novilhos e um carneiro, e sete cordeiros de um ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite, oferecereis três décimas para um novilho, e duas décimas para um carneiro. Para cada um dos sete cordeiros oferecereis uma décima. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por sete dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. E no sétimo dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. E a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três décimas para um novilho, duas décimas para um carneiro. E uma décima, para cada um dos sete cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, servos são eles sem defeito, com as suas libações.